técnica sua, neguinho! Respeito! DJ Matt D, e o brabo tem nome! Matt D. Só porque eu tenho moto calante, elas querem se aproximar. Não adianta, baby. Que ela me love, love, love, love. Kiss, kiss, kiss. É que os dragas chavos e as perversas amigas. Procuro me adiantar. Vi morrer na quebra, vários superstars. Sei que não é tão fácil assim. Vários pagos de pureza e falam mal de mim. Procuro me adiantar. Vi morrer na quebra, vários superstars. Sei que nem tu faz assim, mas os pagos de pureza falam mal de mim. Yeah. Ah, é, mas os gozinhos voltou de ar. Na favela é moradia, muita paz e muita fé, yeah, irmão. Humildade, disciplina, cê vai moscar. Yahweh, too beautiful girl, mas não vale um real. A beat posa em mim, pro camarim. Forneceram as peças pra nós, bolamos hit, carburamos bem. Olha os cachorro passando, eles vão tentar copiar também. Chapa, mad at me, I think I know why. Niggas a window, chapa. Tão em desespero, quer tentar fazer primeiro, vê que os inimigos caem. Chapa, chapa, lembra de onde veio pra saber aonde vai. Mad at me, I think I know why. Niggas a window, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa. Chapa, chapa. You know I did, I bet. You know it, é. Hoje eu passo de Louis V na quebra e as bitch volta chamando atenção. Smetek, a cena nós roubou. Smetek, e o Prince of Flows. Smetek, ela viu e gostou. Smetek, oh, que essa mina de vermelho. Eu vim pro baile só pra ver. Aceitamos a bolsa, eu passo na quebra de voo que o Mercedes vai. Mula, mula, nigga é trip que te mula. Solar good, mula. Watch those niggas samba mais. Vários critica, fala, fala, fala da minha vida, né? Mais sem simpatia. Esse que mais fala é o que não sabe o texto da minha vida. Um bom lugar se constrói com a humildade. É bom lembrar o valor da sua simplicidade. Os tratorzão eu fui buscar. Suas carenada de lá. Eu tô bem, mais bem. Tudo que não tinha hoje tem. Agradeço a Deus e amém. Agradeço a Deus e amém. Tô bem, mais bem. Tudo que não tinha hoje tem. Agradeço a Deus e amém. Yeah. Porque nós tá bombando, ela quer dar pra mim dentro da Evo que quer mamar. Ok, eu vou de Oakley de Nike, qual fica mais chave, bate que o Bugatti prato. Queimo do bordo, entre rajadas e pipoco, manda buscar pra nós carburar, um preto chave. Te incomodou, nunca botou uma fé, mas Deus que me abençoou. You want to love me, already know. You want to love me, already know. Gare, gare, gare, is the motherfucker DJ Matt D. Gare, gare, gare, is the motherfucker DJ Matt D. Gare, gare, gare, is the motherfucker DJ Matt D. Gare, gare, gare, is the motherfucker DJ Matt D. Mulher casada mata mais que revólver. Mulher dos outros não pode. Se vir nessa linhagem, só se fode. Oh, oh, oh, oh. Puma me patrocinou. Das grife nós enjoou. Levada a rara habilidade, cara pique jogador. Oh, oh, oh. Puma me patrocinou. Das grife nós enjoou. Leva da hora, habilidade, cana, pique jogador. É, as novinhas tão a mil, fez até psiu. Tamo no onde elas querem dar pra baixo, então deixa no piu. É, as novinhas tão a mil, fez até psiu. Tamo no onde fazendo a boa, então deixa no piu. I'm a flop, so as I see you walk up in the club. I'm a flop, se fode aí você que só faz pose. Look at me, fuck at me, look at me, fuck at me. Já que você tá com perigosa, de capatete alta, dá o lábio de grosso. Look at me, fuck at me, look at me, fuck at me. Já que você tá com perigosa, de capatete alta, dá o lábio de grosso. Na rua de casa, some bomba, na guerra é tudo ou nada. Nosso inimigo é o governo, e quem nos fere, hoje usa farda. Sam girl, Sam girl, teu céu pro meu declínio é problema seu. Sam girl, Sam girl, tô sempre me fuder e se então vai torcer mais, fica pra trás. Faz seu esforço enquanto a drica conta, vai torcer mais. Fica pra trás enquanto eu valorizo a minha dear mama. Nós fecha nessa porra, no claro e no escuro. Nós canta, nós faz hit, nosso talento é puro. Dali Capela é o bonde da Tony Caldri. Cansei do lado ruim, tá faltando o lado bom. Equilibrada, porém desequilibrada. Só realizei meu sonho quando eu pus meus... You gon' have it to the more the jet. You gon' have it to the last with you. Little mommy, you can have always what to do. You gon' have it to the more the jet. You gon' have it to the last with you. Little mommy, you can have always what to do. Novinha, vê se não mexe comigo. Que meu estilo é neuroticão. Você sabe que eu sou neurótico. Quando você para na minha frente, você olha desse jeito, me deixa bem excitado. Apaixonado no seu rabo, apaixonado no seu rabo. O simpático, para de formar caô. O simpático, para de formar caô. O simpático, para de formar caô. Olha onde a favela chegou.